Patrulha Salvador, boa noite, Azul 5127, passando 195 para 150. Azul 5127, aciona a identificação, desça via chegada Palmed 1 para nível de voo 050. Ajuste no 014, seu número 4 na aproximação. Norte, desce na Palmed 1 para 050, 5427. Salvador, boa noite, né, 0074. 074, acione identificação, chegada bom, médio 1, desça via até nível de voo 060, ajuste altímetro no 014, é o número 5 na aproximação. Do 2224 para interceptar o localizador, curva esquerda, foi proa 070. Desça para 3 mil pés, ajuste no 014. Esquerda 070. Confirma a descida? 3 mil pés. 3 mil descendo, passaria 2222. Afirmativo, 6258, foi autorizado o final ILS, reposto no localizador estabilizado. Trabalhado no bloco estabilizado. Puxa acionamento 2222 da passareta. Autorizado, iniciar pushback acionamento. Pronto, copo. Vitória da conquista autorizado, nível 180. Rota via rota do plano de voo, decolagem da 1-0, após a decolagem curva direita. Perfil de saída Arbor 1, transição Elefa, aciona 5463, controle 1119, decimal 8. 80, conquista, decolada 10, primeira curva direita no Arbor Elefa, off-lore, 5463 em transponde, 198 ao controle, não cumpriu o perfil vertical. Passaria 22. 28, cotejamento correto, ciente, vai formar o controle, reporte pro TAC. Minha 258 autorizado final LS, chame a torre 1-8, decimal 95. 1-8, 95. Boa noite, China 628, avistado, pouso autorizado, 1-3, 0 graus, com 5 nós. Pouso autorizado. 190, SNM 258, confirma o vento novamente, por favor. 140 graus, 059. Certo. Ciente sobre vetoração, direita 240, limitando 101 de Simbra. 2224, desça para 2000 pés, autorizado o final LS, reporte estabilizado no localizador. Desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador, passarela 2222. Azul 17 no 3, autorizado a descida até 3000 pés. 3000. Passarela 2222, está estabilizado no localizador. 7222, aguarde transferência. 2722. O 2713 reduziu a velocidade para 170.170. Ataque passarelo 2228 com 44 no PLB, 5 de autonomia, Salvador. Passarelo 2228, táxi autorizado, via pátio, Índia, no ponto de espera, reporte pronto, frente a decolagem, ajuste na 014. Pátio Índia, quando lá, reporta pronto para 1014, 28. Sinalia 258, na sala os 33, libera a direita, mantenha a minha escuta, táxi autorizado via Foxtrot Alpha, reporta antes da Juliette. Foxtrot Alpha, chamarás para Juliette. Proa 120, reporte estabilizado. Esquerda 120, reportarão. Deixa para 2000 pés, ajuste no 014. 2014. Azul 5127, Vitor, para sequenciamento, curva esquerda, proa 020. Limite da proa localizador, desça para 4000 pés, ajuste o altímetro no 014. 020 de proa, desce para 4000, 2014, limitado pelo localizador, 250. Puxa NM 074, desça para o nível 050, reduza para 2109. 050, esse é para 110, 074. Dois, na escuta. Localizador 2713. Passarei 2222, chame a torre 1895. 1895, passarei 2222. 2703, está autorizado o ILS para transferência. Cliente aguardando. 222, continua em aproximação, aguardando a pista livre, informa o tráfego da companhia, iniciando o rolagem. Escuta, aguardando, 2222. Xené 6258, via Juliette, portão 612. Juliette para 612. 252. O ATR da companhia está com 170 degraus. 7252. Para 4 mil pés, ajuste 1014. 4 mil 1014. 18925, boa noite. Azul 5127, para interceptar o localizador, curva direita, na proa 080. Desça para 2 mil pés, está autorizado o final LS, reporte localizador. 080, descendo para 2 mil. Boa noite, 2713, avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardado. Passarela 2228, decolada às 3h30, semicontrole Salvador em 119, décima 8. 198, obrigado. Desça para 3 mil pés, reduza para 1709, fim de evitar separação. O ajuste 1014. Ok, 3.170. Estou em Salvador, muito boa noite. Passaredo 2228, cruzando 2 mil pés na árvore Elefa. Passaredo 2228, contato radar na decolagem, suba pia, saída Arboruno, para nível de voo 180. Já informou que não cumpre o perfil superior. Ok, ciente. O senhor está livre das restrições, estão canceladas as restrições de nível superior para 3224. 2228 liberado da restrição superior. Passarela 2228, no solo 38, libera direita, via taxi eco, mantém no escuro, taxi autorizado, via alfa, Kilo, parte 3, posição 5, Lima. Libera na eco, segue via alfa na sua escuta, posição 13, passarela 2228. Não, negativo, parte 3, ok, parte 3, posição 5, Lima. 5, Lima no parte 3, passarela 2228. Pode descer para 2 mil, entendeu? Negativo, pode descer para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Vai seguir o tráfego então em sua posição 12 horas agora, a 6 milhas com rumo leste, passando 3 mil para 2 mil, o Embraer 190 da Azul. Afirmo, na proa 40, autorizado a interceptar o localizador. Informo que o tráfego informado está com 10160 de ground. Azul 527, chame a torre, o número 8 desse malozinho. 285, Azul 527. Oi, Salvador, boa noite, Azul 527, no localizador a 1 milha de Duna. Sente, Azul 527, avistado, continua em aproximação, aguarde autorização de pouso. segue aguardando a autorização de pouso, 527. T074, desça para 2000 pés, autorizado final LS, agora com a torre, ano 895, bom 1. 295, Jato, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, 0074. Xanamé 074, continue a aproximação, número 2 para o pouso, aguarde a autorização. Azul 2713 no solo aos 42, libera a direita via taxiway eco. Mantenha me escuta, o táxi autorizado via Alfa e Kilo, hotel pote 3, posição 4, Lima. Lisando na eco, táxi via Alfa Kilo, pátio 3 para 4 Lima, o 2713. Azul 5127, autorizado pouso, pistola 0, vento 120 graus, 06 dozenas. Leve pouso na 0, azul 5127. De coordenar a conquista? Aguarde, Rua de Conquista. Acredito que está presente e isso não vai autorizar porque tem um sequenciamento grande. Aguarde, até a voida pro de Elefa e aguarde mais alguns minutos. Gente, Elefa está presente. Foxtrot Alfa Kilo, mantendo escuta, parte 3, posição 3 do meu, azul, 5127, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Xana 6074, pouso autorizado no 0, no 20 graus, 079. Tive pouso no 0, Azul 4062, aciona identificação dessa via, chegada com média 1 para nível de voo 050, ajuste altímetro no 0 no 4. Via 050, 0 no 4. Direita, detecte Fox. Prossiga via Alfa Kilo até a parte 3, posição 1 no Romeu. Na flor de conquista, obrigado. 228, aciona identificação, dessa via chegada por médio 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 0 no 4. Azul 4062, desça para 2000 pés, autorizado CNLS, reporte localizador. Permanece no 0 no 4, ajuste. Aciona identificação dessa via, chegada com médio 1 para nível 060, altímetro no 0 no 4, seu número 3 na aproximação. Campo Dia, na Bombardio no Alfa, até 3000, com 1972, diante do número da aproximação. dia. Passou aqui da posição, está na posição agora de frente com dois Romeu e com três em uma vaga. É, a senhora prefere que a gente retorne ou pode aceitar outra posição? O validador está chamando em outra posição? Não, agora não é não. Um minutinho que eu vou coordenar com a senhora aqui. Obrigado, senhor. Boa noite, 83398, identifique, chegada com médio 1, desça via até nível de voo 070, ajuste altímetro no 0 no 4, o seu número 4 na aproximação, 3378. Desce via para o 070, 3378. Voo no 228, desça para 3000 pés, ajuste altímetro no 0 no 4. 3000, comunicador, 228. Voo 972, está autorizado a descer até o nível, até 4000 pés. Desce até 4000, Goro 972. O TAP 3398 agora está autorizado 5000 pés, o ajuste no 04. Autorizado com a 062. A 062 autorizar o sinal LS, chame a torre 198-195. 295. Torre Salvador Azul 4062, estabilizado. Ente Azul 4062, avistado pouso autorizado, 120 graus, 159. Pouso autorizado com a 062. 228, passando por aviso. 228, autorizado final LS, chama a torre, 18, decimal 95, por favor. 295, obrigado, boa noite. Boa noite. Voo 972, desça via para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizado. É para 2000, está autorizado o procedimento, reportar estabilizado, voo no 972. 3398, desça para 3000 pés, ajuste altímetro no 0 no 4, agora o número 3 na aproximação. 3000, Ricardo, está 3398. Azul 4062, Sola 05, liberou via Foxtrot, prossiga a via Alfa, Juliette da Porta 1. Alfa Juliette 1. Igual 1228, pouso autorizado, 1-10 graus, 059. Mesmo pouso, pouso. Gol 228, no Sola 07. Libera a direita, via Foxtrot, prossiga Alfa e Juliette, portão 3. Foxtrot, Alfa e Juliette, portão 3. 222. Para 2000 pés agora, o ajuste no 014, está autorizado sinal LS, reporte localizador, número 2 agora na aproximação, número 1 está em sua posição 12 horas, aí 7.7 milhas à frente. Avisou o tráfego agora interceptando o lote, 6397 para 2000, então vai estabilizar no lote. Dois autorizados final LS, chame a torre, 18, decimal 95. 18, 95, 972. Salvador, boa noite, chegou no 972. 972, avistado, pouso autorizado no 0, no 20 graus, 059. Autorizado, pouso, confirma o vento? 120 graus com 5 nós. Autorizado pouso no 01972. Zona LS, sinal com a piscina 3398. 3398, autorizado sinal LS, chame a torre 1895. 289 piscina 3398. Oi, Salvador, piscina 3398, estabilizado. Tem, piscina 3398. Avistado, continua aproximando, aguarda autorização de ponto. Guarda na 3398. Iguana 972 na sala, 12, libera a direita, via taxiway Fox. Mantenha-me escuro, taxa autorizado via Alfa. Kilo até o parque 3, posição 2, Romeu. Tá autorizado o taxa via Fox, Alfa, Kilo, pátio 3, posição Romeu. Poderia cotejar a posição novamente para o 972? TAM 3398, pouso autorizado, pistola 0, vento no 20 graus, 0619. E pouso não no 03398. A posição é 3, corrigindo, 2 Romeu do Pátio 3, do Gol 1 no 972. 2 Romeu do Pátio 3, do Gol 972. 4398 na sua lazuna 4, libera direito, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02, na 3319. Salvador, papá, papá, Sierra com Índia, 295 para 1950 sobre 30 e 14. Terra Kilo Índia, sua identificação, desça até nível de voo 050, ajuste no 014, está autorizada por editar. É o 050, 014 por editar.